os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Vamos levar você a um passeio pelo tempo através da música. Estes e outros grandes sucessos agora. O dia 29 de agosto de 1966 marcou o último show dos Beatles em turnês. Teve sorte quem viu a banda ao vivo, e quem não conseguiu, teve que se contentar com aparições esporádicas na TV. O desgaste com as viagens, assim como a histeria das fãs durante os shows, tornando impossível a concentração dos músicos e atrapalhando quem queria escutar as músicas, foram fatores cruciais para que o grupo abandonasse os shows ao vivo. Não foi a primeira vez que uma iniciativa dessas foi tomada. Em 64, o líder dos Beach Boys, Brian Wilson, largou tudo para se dedicar à família e para compor em estúdio. Wilson voltou aos palcos cerca de 2 anos depois. Beatles, Run For Your Life. 1965. Baby, I'm determined and I'd rather see you. Holly, Schiller. 1962. Esta é só pra você. Sweet little Sheila, you know her if you see her. Blue eyes and a ponytail. Her cheeks are rosy, she looks a little nosy. Man, this little girl is fine. Never knew a girl like a little Sheila. Her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila. Man, this little girl is fine. And Sheila go for a ride. Oh, I feel a funny inside. Then little Sheila whispers in my ear. Oh, I love you, Sheila dear. Sheila said she loved me. She said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together. Man, this little girl is fine. A girl like a little Sheila, her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila. Man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride. Oh, I feel a funny inside. Then little Sheila whispers in my ear. Oh, I love you, Sheila dear. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together. Man, this little girl is fine. Oh, this little girl is fine. Yeah, this little girl is fine. Jerry Lewis and Playboys, Let Me Tell You About the Birds and the Bees. Tornaram-se populares e famosos, incluindo em seu repertório sucessos como Claudette, a primeira composição de Roy Orbison a ser gravada por um grupo famoso, Bird Dog, Devil to You, Problems, All I Have to Do is Dream, posteriormente gravado por Roy Orbison como um agradecimento pelo sucesso alcançado com Claudette, Walk Right Back, Ebony Eyes, Crying in the Rain e muitos outros.

Yahoo! Agora é a hora da música country. George Strait, I Cross My Heart. A história do Guns começa com Duff McKagan, baixista, em 81, que já tinha um currículo considerável de bandas pelas quais havia tocado em Seattle. Em 82, Duff, através de um anúncio de jornal, chegou a Slash e Steven Adler, formando assim o Road Crew. A banda se desintegraria algum tempo depois, mas os três não perderam contato. Em 83, Izzy Stradlin e Axl Rose, que tocavam no Hollywood Rose, cruzam o caminho de Duff. Axl, que também cantava no L.A. Guns de Trace Guns, começa a ter problemas com alguns integrantes das duas bandas. O vocalista resolve então juntá-las. Estava completa a primeira formação do Guns N' Roses. Axl Rose, vocais, Izzy Stradlin, guitarra, Trace Guns, guitarra, Duff McKagan, baixo e Robert Gardner, bateria. Não demora muito para conseguirem agendar uma turnê. Porém, 3 dias antes do primeiro show, Trace e Robert abandonam a banda. Guns N' Roses, Don't Cry. Corporation, Rock the Boat. 1973.

Journey, Don't Stop Believing. 1982. Foram colegas na universidade e começaram como profissionais em 72. Fizeram sucesso na primeira metade dos anos 80. Em 84, ultrapassaram os Everly Brothers e atingiram o primeiro lugar no ranking das duplas da história. Daryl Hall tentou carreira solo em 86. Voltaram a gravar juntos em 88, mas não conseguiram emplacar novamente. Daryl Hall, John Oates, Man It. 1983. Christopher Cross, Never Be the Same, pra você, com carinho. Thank you.

Peter Gabriel and Yusu Wendu, Sinal Nós.